Mil pés. É um Papa 28 Tango. Gente, para 3304. Vai monitorar o tráfego. Vai ser, quando autorizado. Mantenha o setor e aguarde cruzamento. Vai direto ao meu. Mantenha a guarda, Romeu. Autorizado. Confirma para o ideal para o destino. 281. Então, 3179, chame centro Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. 3325.1. Confirma a chapa para a Golfe, para o ideal. 221. Chame o controle em 1208. 101208, Serra Lima. Fulano 605, fala, me escuta? Bom dia, baixo e travou. Livre pouso, 040 grau, 032. Livre pouso, 10, 605. Papa Romeu Kilo, Serra Lima. Contato radar na decolagem. Suba até nível de voo 100, sai da coral. Gente, acendendo para uma centena aqui do Serra Lima. Estabilizado, 6312 da Oxané. 6312, chame torre, 1 noite, 3195. 8295, obrigado. Torre Oxané, 6312, 2 milhas do externo. 6312, continua aproximação, eu gosto de pista livre. É, tio. Por mais que Juliette Romeu, a retaguarda do gol, agora da curta, autorizado cruzamento do campo imediato, a retaguarda do gol na curta. A retaguarda, Romeu. Direto Duna, 3304. Confirma, 3304? Vou ir direto Duna. Na presente Duna, tá, 3304. Que prossiga pro setor sul, ok? O arco direto Romeu, pro setor sul do campo, evitando a proximidade da final da 1-0. Tem um segundo tráfego para pouso. Ciente sul, cruzando a cabeceira 1-0. Tive fome, seu estimado esposo. Romeu, é aqui. Trip 5217, no ideal, desça até nível de voo 080. 080, 5217, já estamos no ideal. Desça até nível de voo 080, informa o tráfego. A sua posição de 11 horas, 23 milhas, como noroeste, passando 3 mil pés para nível de voo 065. 5217. A chuva para Golfe, sube e mantém nível de voo 085, quando possível, informe seu estimado de pouso. Estimando pouso 1115 e vai subir para o 085. 1115, sente, acho que é para Golfe. O Martilete Romeu, então, mantém a linha do litoral e chama o controle em 1208. Litoral 1208, grato. Bom trabalho. Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais, 500 pés na escuta permanente do controle. Na sua permanente, está autorizado sobre voo da paralela, seguindo até a federação. Está autorizado, Mike Juliette Romeu, ficar atento ao Airbus na final da pista 1-0. Visual com mesmo, grato, Romeu. Parou para mandando o Romeu, Romeu, está estimando, tem por aí na 1-2-0-0, confirme? Obrigado. Sente, Romeu, Romeu Eco. Romeu, mantém o setor sul. Aguarde a passagem do Airbus da TAM. Mike Juliette Romeu na escuta. Prossiga, Romeu. Mike Juliette Romeu, mantém o setor sul da posição que o senhor está. Vai mantendo, Romeu. Aproxima-se agora para a posição sul, tem o Airbus da TAM final da pista 1-0. Gente, Airbus TAM. sinal da 10 no localizador, tá? 3304. 3304, complete aproximação e forma helicóptero nas proximidades de cima, mantendo 500 pés. Filme torre, 1 noite, 1095. 1895, que é esse, é um bom dia. Amém. O 9286, direto Duna 2000 pés, que é legal no 012, autorizado final, ILS X-Ray. Duna 2012, 9286. Bom dia, tá 3304, sinal da 10, baixado, travado, agora 1:30 pra onde encerra. 6312, no solo 25, Olivrão, solo 219. Olivrão 219, ligado? No 050, que é Nate 1012. A Lima confirma para o ideal para o destino. É, proa 242. 30 direto destino, que o Serra Lima. Ok, a proa destino, obrigado. Bom dia, o Xané 6312, livrou? Pituaçu segue uma escada paralela, autorizado até a federação. Nessa proa, quantas milhas, Mike Gillette, Romeu? Atene? Nessa proa que o senhor está mantendo, a proa do sobrevoo, quantas milhas? Vai manter na presença, magnética 230, uma escada paralela até a região da federação. Do través de Pituaçu até a federação. Está livre, Mike Gillette, Romeu, na escuta permanente do controle. Grato, Romeu. C5127, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A240, seu limite aqui de Mike 100 de Simbra. 240, limite é confirme 100 de Simbra. Afirmativo, 5217, inicia redução para 200 nós, de 5217, descendo até nível de voo 050. Eita, essa redução, 5217, qual nível? 050, 5217. Romeu, que Lucia Lima, confirma o seu estimado de pouso. O Lucia Lima, 1042. 1042, sim. Comando approach, Mike Lett, Mike Regret. Go ahead, Mike Lett, Mike. Right base leg runway 17, one charter, and keep right speed on stand. Mike Juliet, Mike, mantém Mario. Arrive descend for level 050. Roger 050, may I keep right speed on stand? Clear the Mike Juliet, Mike. Just a donor request and visual approach runway 17. Roger, FT Duna, ali, you are clear to land to runway 17. Mike Lett, 3304, no solo 29, a livrar à direita, solo 21, decimal 9. Livrou na 1-0. 3304, bom dia. Taxi na Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa Juliette 04. Valeu, Silvio Ferrari. 5, é, por gentileza, qual a rota que o senhor tem no seu plano? Temos aqui saída Elefa, a Pesulu 17 até a Pina. Ok, ciente, eu vou checar com o Recife, pra mim aqui apareceu outra rota, ok? Aguarde só um instantinho, 6225. Ah, tá ok, muito obrigado. É, confirmando o nível que o senhor solicitou, 3-4, não é isso? 3-4, sim senhor. Ciente, ciente. Portão, portão 3304. Ingresso Juliette, portão 04, ok? 04, Juliette. Queirão 70, 35, 12 no 7. Ele. Abraço, Giran. Estou a autoridade da Secretaria de Estado, o que está no zero? Temos uma prova de deputado 3517. Confie para o 3517. Será dado mais uma prova para esse deputado 3517. Segurança 7, esquerda para 120, reporte estabilizado no curso do localizador. 120, reporte estabilizado logo, 2017. Esse mantém a 2000, 35217. 2000, seguinte. Papá Romeu, Mike, Juliette, Mike, descendo mantém 3000. Descendo 3000, please, Mike, Juliette, Mike. Affirmative, and slow down to 200 knots. 200 knots, mais leg, mais. Estabilizado, 9286. Complete LS Torre, 118, decimal 95. 0896, boa. Good morning, Argentina 1911, clear to Ezeiza, flight level initially is 360. Via Upper Zulu 21 up to Sorocaba, after that Upper Alpha 310 up to Azdek position, and after you follow in accordance to your flight plan route. Take off from runway 10 with right turn to Abo departure and LFA transition. Transponder 5427 and departure control frequency 120.80. Feedback please. Papa Golf, mantém a regra de voo visual, subindo para o 085 e chama em Recife, frequência 1288. Boa viagem, já. 1911. Argentina 1911. Direto. Direto. Ezeiza. File Electricity 0. Unifor Zulu 21. On road. Direto Sorocaba. From Wiki Antec. Take off runway 10. Right on, Albert, transition Elephant, it's 5427, Papa 3, Convoy 100.8. Argentina 1911, your readback is correct, come ready for text, for pushback. Acabar for pushback, Argentina 1911. Checo Delta, bom dia, o número PES para Manati, confirma. Autorizado, Manati, o número PES, direto, decola da cabeceira 17 com curva direita para o corredor Axé, o controle em 120.8 e o transponder 0125, cortejo. Oi, então 3859, descendo até 4, meu PES. Certo, Mike, Eco Delta, qual é o PB? 1-2, chame a torre 1895 para acionamento táxi decolagem. Mike Juliette, Mike, turn the right heading 070, report established localizer, descend maintain 2000. Turn right 070, report localizer established, descend to 2000 feet, Mike Juliette, Mike. Upper Whiskey 1 para Brasília. O senhor aceita essa rota ou solicita mudança? Não, não, aceita essa mesmo. Não tem problema não. Então Nitsa, Puído. Ok, então o Ocean 6225, o nível autorizado é o 320 para Brasília. A rota é Nitsa, Puído, após Upper Whiskey 10 até a posição Baian, após Upper Whiskey 1. Decola na cabeceira 10 com curva a esquerda, subida Momo, transição Nitsa. O transponder é o 5431, controle em 120.8. Solo 121.9. Vai jogar agora. Saída Momo, transição Nitsa, decolando a pista 10 com curva esquerda após a decolagem, após Nitsa Puído, Upper Whiskey 10, Baian, Upper Whiskey 1. É, transponder 5431120 decimal 8 na frequência, Ocean 6225, muito obrigado. Ocean 6225, correto, cotejamento chama para o acionamento no portão 01. Chamaremos, muito obrigado. Salvador, bom dia, Gol 1923, posição meia dúzia, autorização Guarulhos. Gol 1923, muito bom dia, aguardo só um minutinho, cópia 360 Guarulhos, a subida da El Leda Bridge. Israel, Leda Brida, no aguardo, 923. Alta Vador Azul, 4299, para Campinas, 3340, 30 quilos, solicita autorização de tráfego. O Azul 4299, aguardo um instantinho, nível 340, subida da El Leda Brida para Campinas. Salva 928 também, bom dia, lembra? Gol 9286, bom dia, taxi Alfa e chamete da Juliette. Alfa vai chamar da Juliette, 9286. Gol 983, na escuta para cópia. Prossiga. Gol 923, autorizado para Guarulhos, nível de voo é o 360, pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, após em coordenação com o centro. Decola na cabeceira 10, com curva direita, cumprindo inicialmente na subida da El, até a posição Leda com todas as suas restrições, após voo direto Bridge. O transponder é o 5433, o controle em 120.8, cortejo. Afirmativo, autorizado Guarulhos 360, per Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu após Trive, após em coordenação com o centro. Decola da 10, curva direita, preferencialmente servida da Dael, Leda, Bride, cumprindo as restrições. Controle 1208, transponder 5433, gol 1923. Gol 1923, correto, cortejamento, chama para o acionamento. Chama lá. Mike, direto, Mike. Pode clear, continue our visual approach on runway 17, I will report established on final with landing gear check. Azul 4299, a escuta para cópia? Azul 4299, para Azul 4299, está autorizado para Campinas, nível de voo 340, pela Apresolo 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive e após segue conforme coordenação com centro. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente no perfil da subida da El, até a posição Leda com todas as suas restrições e após voo direto bridge. O transponder é o 5437, o controle em 120, décima 8, cotejo. Autorizado Campinas, nível 340, a pista é a 10 e a Anterzinho 16 após cruze, após conforme coordenação constante. Após decolagem, curva direita, Dael, cumprindo todas as restrições, Leda, bridge, transponder 5437, controle 120, décima 8, azul 4349. O azul 4299 correto, o cotejamento chame pronto para o acionamento no 09. Câmara pronto, o acionamento no 4299. O Gol 9286 ingresse via Juliette para o portão 07. Câmara 07, 9281, 206. O 35217, bom dia, está autorizado o táxi via Alfa e Juliette, após esquerda para o pátio 3, até o balizador. Juliette 4-6, Juliette Mike Shock final, runway 17 in the gear down at lock. Clear to land, runway 17. Wind is 130 degrees, 05 knots. Mike, Juliette Mike. Water clear to land, runway 17. Juliette Mike. Controle Mike, Juliette, meu. Prossiga. Agora, na proximidade de Duna, segue para sobrevoo na região de Camargo. Sente. Voar no 340, Convê. Afirmo. Ok, o Oxa 6225, perdão. Então agora foi coordenado com o centro, o nível será o 340, o restante da autorização permanece, ok? Tá ok, 340, muito obrigado pela ajuda e mantendo o resto da autorização. 6225. Vamos aqui na 1-9-1-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- one, you're clear to push back and start up. QNH now on 012, call me ready for taxi. Copy, Bob. Ready for taxi, now 1911. 3, confirm April. Okay, make 180 on taxi, via Papa. Mike, to that bike. Pode passar, may I make track now in between the runway, the first lap? Yes, and Hesta hangar is the second hangar to your left. Critério, tá 3, 2, 5, 9. Mike Eco Delta tá livre, alinhar e decolar agora. Alinhar e decolar, vento 120 no 062. No Angala Baeté, então chame a torre 1895 para confirmação do ProB e para acionamento táxi. Tem um bom voo, bom dia. Altímetro 1012. Oceanair 6225 para pushback acionamento gate 1, informação Kilo. O Ocean 6225, aguarde uns 3 minutos para o pushback. Após o táxi da aeronave argentina na sua cauda, será autorizado seu push, ok? Aguarde esta dica. Tá ok, estamos aguardando, 6225. Ação, vê se mantém a altitude de 4.000 e a chegada a ponto, aguarde procedimento ILS X-Ray. 4.000, dia, aguardando ILS X-Ray, 50, pela Upper Whisky 58, decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puka, transição Caju. O transponder é 5451, controle em 120, decimal 8, contexto. 0 autorizado para Recife, com a IA 58. Decola a curva esquerda, pega a Puka, transição Aracaju. 5451, é o transponder em 1208 ao contexto. Correto, cotejamento, chama para o pushback. Vai chamar, obrigado. Para Manati? Afirmativo. Siga direto, reporte livrando CTR, Mike Eco Delta. Reporta lá, livrando CTR, Mike Eco Delta. Argentina 1911, taxi approved via April 1, India and Alpha to holding point runway 10, QNH 1012 and ready call tower 118.95 and have a nice flight. April 1, India Alpha to runway 10, flight 118.95, thank you very much. Temos aeronave próxima aí de Simbrão, mantendo 500 pés, não irá interferir com a aproximação no ILS. 3295. Altímetro 1012, chame para o táxi. 6225. Coordenação com solo, chamarei para o táxi. 6225, muito obrigado, senhor. Paulo Salvador, azul 4299, pronto, táxi, posição 9. Foi, pronto, puxa, chamarei posição 9. Ok, tem um Boeing azul argentino taxiando na sua cauda. Assim que ele estiver liberado, está livre, puxe o azul 4299, chame para o táxi. Após a passagem do Boeing da aerolínea de Argentina, está autorizado para o puxe de acionamento. Aqui também. Argentina 1911, now to your left and after to right, taxiway India, okay? Left and right, taxiway India, Argentina 1911. Econômico completo final leste, chame torre 118 de 195. Salvador, bom dia, 3859, estamos já no ILS, a 2017. 3859, vento 050 graus, 08 nós, autorizado pouso, pichão no zero. Livre pouso no zero, 3859. cruzeiro com curva direita, inicialmente na subida da El, até a posição Leda com todas as suas restrições, e após voa direto bridge. O transponder é o 5452 e o controle em 120.8, Cotejo. Argentina 1911, hold short of runway 10. Com curva direita, da El Leda, 5452 transponder, 120.8 controle igual ao 605. Correto, no 605, chama para acionamento no 05. Obrigado. O azul 4299 está pronto, táxi. POB 125, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alterna, Ribeirão Preto. O azul 4299, táxi lento, inicialmente até o através do portão 5. O senhor vai seguir a aeronave da Avianca, que está puxando aqui no setor norte, e após o senhor vai via Índia e Alfa para o ponto de espera da 10. Quando lá, estou em 1895, tem um bom voo e um bom dia. Táxi autorizado, lento, até o través da posição 5, seguindo a Avianca, após prossegue via Índia e Alfa para o ponto de espera da 10. Estou em 1-9-9-5, azul para 2-9-9. Entre com Bill na chegada à mar, é guarda a LS X-Ray. Argentina 1-9-1-1 line up and wait. Não, não recebi os dois cotejamentos não. Agora recebi. Tá bom então. How many people on board? Okay, taxi to our right to the holding point, actually behind the aerolíneas. 1895, thank you very much. Salvador, bom dia, 3-8-9, livrando a 6. Johnny, identificação, reporte para a descida. Voe no rumo de Bonfi, da chegada a Bonfi. Aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste no 0-1-2. Está em contato radar. Agora, 3 meses após a posição, com de vigilância, Bruxo 8-1. Esse mantém a altitude de 5 mil no rumo de Bonfi para a chegada a Bonfi. Prossiga em regra de voo visual, frequência livre para coordenação e pouso, marca com Delta. Gente. Papa meio quilo, Serra Lima, prossiga. Salvador, gol 1923 para pushback e acionamento, meia dúzia. Six, two, two, five, line up and wait. Line up and wait, 1-0. Autoriza o gol no 60, tem que ser botânico, no 5? Afirmativo, gol no 605, só que tem uma aeronave da TAN que tá aí ingressando no pátio, tá a sua cauda agora. Assim que ele liberar, ele já tá ingressando, ok? Tá autorizado seu push, para o táxi. Só ativa, turno 0, 1, 2. Sente, gol 605. Opa, e mantém nível 090. Voe Mari para chegar na Mari, aguarde LS Axuri, ajuste no 0, no 2. Papá Romeu, quilo Serra Lima. Patrick 304, stand by to copy front level 380 to Brasília. Argentina 1911, radar camp tact, climate inflight level 360. Apo LFO departure. Hey, mantenemos para level 360, Apo departure, Argentina 1911. 2000 autorizado final LS, o Xanem 63, o nono. Gol no 072, vê se mantém a 3000. 3072. For departure in the LFA transition. Transponder 5454. And departure control frequency 120.8. Read back, please. Pakistan 3304, Brazil level 330, Upper Zulu 17. Update cost Romeo 0, right journey, honorable, departure left, call 5454, and so the departure is 0206008, in number 410-6004. 3304, that's correct, call me ready for pushback and startup. O Xané 63, 1-1, passa a duna, complete final S, torre 1-1-8, decimal 95. At 5-9, contact Salvador departure 120.8, Xané 6225. 3 horas e 20 até na campina. Level 340. Climb and maintain 340, 6225. India 295, grava. Para o táxi, gol 1923, POB 1853, 3 horas e 50, galeão. Segue a aeronave da companhia via Pátio Índia, ponte espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 2, bom voo. Germante, obrigado, via Índia, seguindo a aeronave da companhia, ponte espera 295, até mais. Azul 4299, livre de decolar, vento 080 graus 092. Autorizado, decolagem, azul para dentro. Reportaremos, tá? Muito bom dia, voo no 605, na próxima estrada no 0, pronto para decolagem. 605, mantém o ponto de espera. Mantém o 605. O 072, após ETAP, foi duna para o final S, vê se mantém a 2000. Gente, prosseguindo no ETAP. Oceania 6311, check trem livre pouso, 090 graus, 08 nós, pista molhada. Livre pouso, 90, o azul 4299 decolado ao 01, 1101, chama o controle 1208. 208. Approximately 10 miles. Clear deviation. Oceania 6225. Clear for 6225, thanks. Salvador, bom dia, Azul 4299, decolado na Dael. Azul 4299, contato, submantém nível 340. Viva ascensão, nível 340, autoriza direto Dael ou Leda. Está autorizado direto no rumo de Leda. Direto Leda, 4299, obrigado. O gol no 605, alinhar e manter. Ele ali mantém na 0 com a 605. Juliette Romeu, reporte quando livrar o setor de São Martins. F-625 is flying direct to Momo. Roger. Mike Juliette Romeu, controle. Quando for abandonar o setor de São Martins. Eu solo 121 decimal 9. Torre Salvador, bom dia, gol 9923, ponto 0110, pronto. Mantenha, 9923. Mantenha. Needs that position. Stand by. Stand by. Argentina 1911 contact now receive center on frequency 128.8. 128.8, Argentina 1911, thank you very much. E ali mantém. Após a rolagem, ali mantém, gol 9923. Bom dia, trip 5221, autorizado para conquista, nível 200, a rota direto. Decola da cabeceira 1-0, com curva direita, subida arbor, e após direto conquista, o transponder é 5463 e o controle em 1-2-0, decimal 8, contexto. Autorizado 2-0-0 para vitória da conquista, decola da 1-0 com curva direita, saída arbor, após CC, 5463 ao transponder, 1-2-0-8, controle. 5221, chama para acionamento. Camará. É 311, bom dia, táxi na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa. Sim, 5 decolado ao 05, controle 1208. 08, Adriano. 8.95. 18.95. 5, bom dia, tudo bem na direita da formação. Contato, submantém nível 360 na saída da Leda após bridge. 360 da Leda bridge, ou 605. Oceané 6225, mantém departure de traffic with receive center. Will comply, Oceané 6225. 1895, o altímetro 1012, tem um bom dia. Gente, deve estar departure wind alpha 1895, 1012, no momento, bom dia. Era 6392. É 311, observe a aeronave da companhia taxiando no pátio, assim que ela liberar a Juliette, ingresse pela mesma para o portão 08. 0072, cheque trem, picha molhada, autorizado pouso, 110 graus, 069. Livre, baixou. Autorizado desvios, quilo Serra Lima. Colador, voo 1923, cruzando 1400. Colador 23, contato, submantém nível 360. Vai para o 360-923. Oi, Salvador. Bom dia, Xener 6312, próximo ao ponto, espera pronto, 190. Bom dia, 6312, alinha e mantém. Alinha e mantém, 190. Xener 63, valeu. 1-6 até Belo Horizonte, após direto trive, após coordenação com o centro. Decola da cabeceira 1-0, com curva direita, inicialmente no perfil da subida da El, até a posição Leda, com todas as suas restrições, após voo direto bridge. O transponder é 5461, controle 120-1. Livrar direito, cheiro só 1-2-1-9. 2-1-9. Comandante, foi o que errei, o controle é 120 decimal 8, ok? Correto, então chama para acionamento, 3663. Paulo, bom dia, bônus 072. Iniciando dano 0, chanel 63, zona 2. 7612. Controle, o azul 4299. Prossiga. Passa pro centro. Firma, ONU 3325, alterno 25, decimal 1, boa viagem. 3325, decimal 1, obrigado. 208, muito bom dia. Chanel 6312. Salvador, muito bom dia, Xanero 6312, cruzando agora 2700. O Xanero 6312, contato tudo mantém nível 350 na saída Pucajamo, após direto Aracaju. Pucajamo Aracaju, sobe até o 350, Xanero 6312. Cruzando 130, igual 650, 605. Fecha, guarde, cruzando nível 160. Bota. Delta Cione Chamitags. plano 160, voo 1605. Confere, chame Recife agora, frequência 1-3-3-2-5, alterno 251, voo 1605. 3-3-2-5-2-5-1, obrigado. O Pino Serra Lima interceptando o localize. Confere, chame Torre 118-95. 18-95. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Pino Serra Lima. Desse mantenha 2000, autorizado final LS, bicho 90, bruxo 81. Para 2000, livre final LS, bruxo. Estimativo, está livre das restrições na posição pelo. Sou vetor para separação de tráfego junto ao centro. Curve à esquerda para o 180, subindo para o nível 340 restrito. Se houver para as comunicações, após 60 milhas, vou direto no rumo de bridge. Esquerda 180, após participar da porta 30 milhas, aprove 923. Afirmo. O Pino Serra Lima passou externo, baixado travado. Solicita a modificação da presente. Está visual com o aeródromo. Pino Serra Lima, plano IFR cancelador 1-4, da presente autorizado. Esquerda, base pela direita 1-7, a porta final embaixo travado. Ciente, chamará final embaixo travado. Team 1095, ok? Tá 3304. 1095, vai. Thanks so much. Recife agora, frequência 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1. 090 graus, 7 nós, embaixo travado. Positivo, baixar travado, livre pouso, aqui do Serra Lima. Zero nível de voo 135, possibilidade de coordenar o meu foco zero à noite, do chanel 6312. Aguarde. Aguardando. O campo está fechado, aqui estamos 1000 com 4000, vou solicitar um especial controle, aguarde. Serra Lima, autorizado para seguir até o Star, me escuta até o corte. Ok, Vitor Kilo Delta, observe o King Air ingressando aí no pátio 5, após saindo do táxi, autorizado em especial, visual especial, poste para o ingresso no 7, Vitor Kilo Delta. informação, o teto está em 2000. Você prossiga? É para o Chuitono, o teto está a 2000 aqui. Não, nesse setor, mas no aeródromo, está a 1000 pés, a torre nos informou o teto de 1000 pés, visibilidade de 4 mil metros com chuva leve. Oxané 6312 autorizado, Romeu Fox 08. E chame agora Recife na frequência 126.85, alterno 2545. Autorizado Romeu Fox 08, graças. Agora 2685, alterna 2545. Muito bom dia. Xané 6312. Bom dia. Boa noite, 88, ascendente equação, tenha um bom dia. Desce, mantenha a altitude de 3000, na chegada Mari, aguarde LS X-Ray, bicho no zero. Ajuste 1013, confirmando. O teto estimado em Salvador agora é de 1000 pés, visibilidade de 2000 metros com chuva leve.